isso que cês quer. É os menores enfurnados dentro da Santa Fé, que por algum motivo eles perderam a fé. Agora só acredita no que eles quiser. Ó o filho da pátria amada sentado ali sozinho, de cabeça baixa, com fome sem um ninho. Ela já não é mais dócil e gentil, tipo um cachorro louco abandonado no canil. Bandeira apagada, sem ordem e progresso. A droga que eles usam é a tal do faz sucesso. Meu Espírito Santo, conselheiro e fiel, me abrace forte quando eu me senti cruel. E pela lei do homem eu não me torne mais um réu. Me sinto abençoado pelas bênçãos lá do céu. As ruas vertem sangue, gangue contra gangue, tipo Afeganistão, eu tô no bang bang. Sem colete blindado, rá, filha de madame, que acha interessante ser mulher de traficante. Alcateia dos lobão, sempre na contenção. O Isacamo iniciado é o que faz a proteção. Mas é o choque, é o gato, é os que causa massacre, que tira várias vidas e traz notícia pra cidade. Essa é a revolta dos que descem pra jogar na pista. Sede de justiça, algemas distorcidas. Vê os menor roubando carro, é isso que cês quer. Vê os menor sem o futuro, é isso que cês quer. Vê os guri na faculdade, é o que vocês não quer. Agora chora pros ladrão de cargo, né? Vê os menor roubando carro, é isso que cês quer. Vê os menor sem o futuro, é isso que cês quer. Vê os guri na faculdade, é o que vocês não quer. Agora chora pros ladrão de cargo, né? Brutal como homicídio, as bocas tão no hype. Violência convivida desde a menoridade. O rap nunca foi só questão de caneta. É forçar os três poderes a melhorar a quebrada inteira. Vocês querem crueldade do motoqueiro, fantasma que te assalta por nada, te dando coronhada, pra depois comentar no Instagram, faz o L, defendendo tarifas, inflacionando a quem não rege. A cada diploma trazido pra vila, misturado com instinto selvagem, roubando o cargo dos ricos. Instinto não se cria, se nasce. Malícia da rua com inteligência de Albert Einstein. É o que vocês não querem, meu povo esfregando a verdade. Fazem de tudo pra lotar a rainha dos condenados. Tentaram fazer aqui no sul o que fizeram com a Argentina. Mal espero pra ver o teu olho ficando opaco, vendo os pretos chegando no topo, ditando novas doutrinas. Essa é pra cada firme legal, no beco buscando pão. Pelo certo no mercado procurando a redenção. De sair do crime, da maldita escravidão, da política assassina que aprisiona sem compaixão. Eu não tremulo bandeira, não colo adesivo, não tenho partido, odeio político. Paulada na cabeça, cansamos de ser pacíficos. Lança de madeira atravessando o você rindo. É isso que cês quer. Vê os menor sem o futuro, é isso que cês quer. Vê os guri na faculdade, é o que vocês não quer. Agora chora pros ladrão de cargo, né? Vê os menor roubando carro, é isso que cês quer. Vê os menor sem o futuro, é isso que cês quer. Vê os guri na faculdade, é o que vocês não quer. Agora chora pros ladrão de cargo, né?